Bom dia a todos que nos acompanham. É com muita alegria que iniciamos o nosso programa de hoje, nosso encontro pelas asas do pensamento. Está começando agora o programa Visão Espírita, mais de 21 anos sendo transmitidos pelas ondas do rádio e agora pelos canais do Facebook e do YouTube. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, em transmissão simultânea pela União Rádio Web de Piracicaba. E esse programa existe por vocês que nos honram com a sua audiência, nos fazendo cada vez mais buscar o melhor para trocarmos informações sobre a doutrina espírita. Muito bem, meus amigos, dia 1º de novembro, estamos começando o penúltimo mês de 2020, uma bonita manhã, meio nublado, um pouco frio, diferente da nossa primavera brasileira, mas é um bonito dia. E com essa linda imagem do Parque dos Ipês, estamos aptos a começar mais um programa Visão Espírita para todos vocês que nos honram com a sua audiência. E é nessa atmosfera de fraternidade, de bondade, que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes e mais uma vez, com muita alegria, né, que nós agradecemos a Deus por podermos estar juntos novamente e que nós possamos, em sintonia com o plano espiritual, fazer melhor, que possamos fazer um ótimo programa. Bom dia a todos. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que já estão nos acompanhando. E é uma delícia estar aqui de volta, viu? O climinha que você falou que não está tão bonito é só o clima meteorológico, porque aqui dentro do coração está maravilhoso, Geraldo. Virou um poeta agora. Mas muito bem, meus amigos. Eu estava aguardando, pensando algumas coisas, assim. Hoje nós vamos novamente ficar na introdução do livro A Gênese. É um livro tão cativante, tão impressionante, tão fundamentado, não tem como você não ficar motivado, ligado às propostas, nas teses, nas conversas que o Kardec tem com a gente. É dessa maneira que a gente vai fazer a segunda parte da introdução do livro A Gênese. E a semana que vem vamos finalizar a introdução com um assunto que o Luiz adora, o Alan adora. A gente vai deixar para a semana que vem, que eu imagino que seja o assunto um dos mais fortes dentro da doutrina espírita. Hoje, nós escrevemos o seguinte, que hoje abordaremos a segunda parte da introdução, o assunto ganha amplitude e densidade ao procurarmos entender o que é o elemento espiritual e o que é o elemento material. Conceitos de uma complexidade imensa nos fazem concluir que nada é simples é a natureza. Tudo necessita de muito estudo e reflexão. Muito bem, meus amigos, agora vamos começar buscando uma página do livro Vinha de Luz, um livro muito agradável. Estamos finalizando, a semana que vem a gente começa o Continuo. Hoje nós abrimos uma página e marcamos. Eu particularmente gostei muito dessa página. Capítulo 117, Para isto. Emmanuel seleciona a seguinte frase da Epístola de Pedro: porque para isto sois chamados, pois também o Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo. Emmanuel, com a cultura e capacidade que lhe é própria, assim escreveu: elevada percentagem de crentes considera-se imune de todos os sofrimentos. Pelo conceito de grande parte daqueles que aceitam a fé cristã, entregasse a fórmulas religiosas, subtraísse à luta, candidatando-se à beatitude imperturbável. A apreciação de muita gente, os que oram não deveriam conhecer a dor. O socorro divino assemelhar-se-ia à proteção de um monarca terrestre, doador de favores segundo as bajulações recebidas. A situação do aprendiz de Jesus é, todavia, muito diversa. Os títulos do Cristo não são os da inatividade com isenção de responsabilidade e esforço. Todos os chamados ao trabalho evangélico não podem esquecer as necessidades do serviço. O mestre, naturalmente, precisa de companheiros que nele confiem, mas não prescindirá dos que se revelem colaboradores fiéis de sua obra. Seria justo postar-se indefinidamente o devedor ante a generosidade do credor, confiando sempre, sem o mínimo sinal de solução ao débito adquirido? Não somente os homens vivem na lei da permuta. As forças divinas baseiam a movimentação do bem no mesmo princípio. O Mestre Celestial ensina a todos, em verdade, as sublimes lições da vida. Entretanto, não é razoável que todos os séculos assinalem nos bancos escolares da experiência humana os mesmos alunos preguiçosos e inquietos. É indispensável que as turmas de bons obreiros se dirijam às zonas de serviço, preparados para os testemunhos dos ensinamentos recebidos. Simão Pedro sintetiza o trabalho dos cristãos de maneira magistral. Sois chamados para isto, assevera o apóstolo. A afirmativa simples indica que os discípulos leais foram convocados a sofrer pelo bem. Luiz. O programa iniciar, nós conversávamos, né, sobre a dificuldade em se replicar modelos. Então, por exemplo, você monta uma coisa exemplar, agora, multiplicar aquilo é muito difícil, né? Porque, sem sombra de dúvida, se você conseguir multiplicar, os resultados virão. Mas o difícil é multiplicar. Então, desde o início dos tempos, a questão espiritual ficou a cargo de dos sacerdotes, né? Então, eles se encarregariam de passar aquelas noções da divindade para o povo. E, realmente, educar é uma das coisas mais difíceis que existe. Porque a educação, ela exige esforço, existe empenho, existe exemplo, exige abnegação e exige também daquele que recebe. E é muito difícil. A gente conseguir dar de si, você comanda a sua vontade, mas não comanda a vontade daquele que recebe. E com o tempo, aqueles encarregados da parte espiritual começaram a perceber que Deus tem uma vontade, e é essa que Jesus expressa. Ele veio, exemplificou, e a sua vontade é que a gente faça o que ele fez. Que a gente repita o seu esforço, que a gente repita a abnegação. E nós, hoje, abordaremos exatamente esse tema, o material e o espiritual. E nessa lição já toca nesse assunto. Então, o elemento espiritual, como é muito difícil repassar e fica mais fácil você multiplicar através de formalidades, aos poucos os sacerdotes foram achando mais fácil mudar essa vontade. Deus tem uma vontade que a gente se empenhe de cabeça, de coração. Agora, o homem, ele não quer entender isso, porque exige esforço. E a vontade do homem criou isso, que para ele é bom. O que é bom para o homem? O bom para o homem é aquilo que agrada, aquilo que enaltece. E aí ele achou que fazendo isso com Deus, daria no mesmo. Então ele veio de se sacrificar para exemplificar o Cristo, ele começou a agradar o Cristo com oferendas, com homenagens. Então aquilo que para ele tem valor, ele achou que com a divindade funcionaria a mesma coisa. E alterou esse princípio das coisas espirituais. Aí nós vamos chegar onde chegamos. A ciência progrediu, mas a espiritualidade estagnou. Então, a ciência passou a perceber que as coisas vindas da espiritualidade, quer dizer, aqueles que deveriam representar a espiritualidade, eram sempre coisas absurdas. Então, a ciência aprendeu que não pode contar com a espiritualidade. Porque a espiritualidade propõe coisas completamente fora da lógica, fora do sentido. Então, ao longo desses séculos, fomos convivendo com isso. E criou entre a ciência e a espiritualidade um abismo que hoje nós temos que preencher. Então, essa lição fala exatamente daquilo que nós vamos abordar no livro da Gênesis. Nós, seres humanos, tentamos criar facilidades. Criou-se nas organizações uma área chamada TI. TI assimilou que ele seria responsável por eliminar o trabalho. Então, quando você, por exemplo, liga para um cartão de crédito e vem aquelas gravações, eles eliminaram o trabalho deles, mas criaram um obstáculo tremendo para você. Você precisa ficar meia hora para tentar dizer o que você quer, e eles não te atendem. Essas organizações, uma hora perceberão isso. E Deus queira que corrijam. Mas esse foi o grande hiato que se criou em função de o homem não entender, no início já do cristianismo, após os apóstolos, que teríamos que pegar a nossa cruz e seguir o Cristo. É isso aí, Geraldo. Muito bem, Luiz. Muito bem falado, sim. Alain, o que você tem a nos dizer sobre esse capítulo Paraíso de Emmanuel? Meu querido Geraldo, antes de mais nada, eu acho que você deve estar com dois áudios abertos aí. Não sei se do computador ou do celular. Está dando um eco aqui no áudio, tá? Dá uma olhadinha aí se você pode desligar um deles aí. Muito bem. Esse é uma lembrança, né? Esse texto, esse comentário do Emmanuel, né? Porque é muito interessante. Muita gente que entra no trabalho evangélico, né? Seja ele dentro do espiritismo, seja ele em qualquer outra religião, ele quer vantagens, ele quer receber benefícios, ele quer ser, como que eu posso falar para vocês? Ele quer assim receber em bônus hora o trabalho que ele vem fazendo, mas antecipado, né? Ele quer adiantamento pecuniário para poder continuar trabalhando por Jesus. Eu já contei essa historinha aqui, mas acho que não custa a gente relembrar. O Haroldo Dutra Dias, que na minha leitura hoje é um dos maiores palestrantes que nós temos espíritas hoje, ele fala que o pessoal chega para ele e fala assim: Nossa, Haroldo, como você está fazendo, como você está sendo assim famoso do que está fazendo, que sucesso que está fazendo, né? Aí ele fala assim, não, não sou eu estou trabalhando pelo Cristo, né? Ele ficava defendendo essa bandeira, né? E hoje ele fala assim, sim, tô mesmo fazendo sucesso, estou realmente chamando atenção no trabalho do Cristo. E você conhece alguém que trabalha pelo Cristo e não morreu na cruz? Né? Então, ele inverte esta posição e vem exatamente alinhada a esse texto do Emmanuel. Não existe trabalho cristão sem imaginar a cruz. Jesus falava e claramente, pegue sua cruz e siga-me. Ou seja, o seu fim é a cruz, como o meu. Todos os apóstolos foram crucificados. Paulo de Tarso, que veio depois, foi decapitado. A maior parte dos cristãos da época do Cristo, do pós-Cristo ali, morreram comidos por leões nas arenas. E por que a gente espera vantagem hoje para trabalhar pelo Cristo, né? A gente não faz mais do que a obrigação trabalhando pelo Cristo. É uma obrigação moral a partir do momento que nós conhecemos e estudamos o Evangelho. Né? O Evangelho é um código de comportamento que não é para ficar bonitinho na prateleira. É para ser exemplificado, exercitado por nós todos os dias. E isso traz para nós um espírito de comprometimento, um espírito de responsabilidade, né? Muita gente hoje, por exemplo, é um dia que eu estou vendo que tem menos acessos ao nosso programa, né? Estamos no meio de um feriado. Eu tenho certeza que uma boa parte ou está viajando ou está dormindo. E o tempo vai passando, né? E o tempo vai passando. E com isso a pessoa vai fazendo aquilo que eu sempre bato na tecla. Vai vivendo distraída. Sem a responsabilidade que veio ao mundo, que é a autoevolução. A pessoa quer mais distração do que compromisso. A pessoa, por exemplo, ontem o Geraldo teve que viajar longe para comprar um aparelho lá. Eu atendi uns clientes ontem, o dia todo, até o final da tarde. Só no final da tarde que eu e ele conseguimos montar o programa de hoje. Mas nós temos uma responsabilidade, porque hoje, a hora que chega aí 9h30, está todo mundo nos esperando. Então, o compromisso não é conosco, é com vocês e com Cristo. Nós estamos aqui em serviço do Cristo. Né? E é esse trabalho, é esse modelo que esse texto evoca. E, olha, eu vou lembrar de uma outra coisa, que o Luiz vai lembrar bem disso. Alguns anos atrás, eu e ele falávamos, né, que a gente estava cansado dos modelos de palestra que a gente fazia. Por quê? Porque a gente ia nos mesmos centros espíritas, a gente encontrava as mesmas pessoas sentadas e tendo os mesmos comportamentos que tinham há anos e ficavam ali como que cumprindo um ritual, expectantes pelo que nós iríamos falar, acabavam de ouvir, toma água fluidificada e vai embora para casa. E aí nós começamos... Toma um passe antes, né? Ah, é, toma um passe antes. É verdade, o passe antes. Aí, é a razão da palestra, né? Esperar pelo passe. Pelo passe. Aí eu e o Luiz começamos a fazer uma palestra que nós chamamos ela de palestra dialogada, que é a palestra que nós convidamos a plateia a trocar ideias com a gente, a pensar naquele assunto que nós estamos falando, a sair daquela posição de espectador e passar a uma posição de participante ativo na busca do conhecimento, e sem a busca do conhecimento não tem autotransformação. Então, esse texto é um texto que evoca e evoca de uma forma bem clara que é para isto que nós estamos encarnados. É isso aí, Geraldo. Quando eu li o texto ontem, eu tenho me esforçado em tentar entender o que o Emmanuel diz além das palavras, ou utilizando as palavras. E o título chama-se Para Isto. Quando você estuda um pouco a língua portuguesa, existe o para isso, existe o para isto. Para isto é uma coisa que está próxima de você, é uma palavra mais incisiva. É para isto. Você está dando um destaque a alguma coisa que não está sendo vista, não está sendo percebida. Existe uma miopia de interpretação. Então, se eu pudesse fazer uma charge do Emmanuel, nesse momento para isso, eu viria ele apontando o dedo. Para isso que vocês têm que atentar. Vocês estão olhando para um outro lado. Vocês estão entendendo uma outra coisa. É para isto aqui que vocês têm que atentar. As pessoas, como disse o Alan muito bem, o Luiz muito bem, às vezes estão na doutrina espírita com o comportamento de religiões seculares. 200, 300, é o comportamento. De assistir, de ir ver, o compromisso é aquele e se encerra ali. O Eduardo falou, não, é para isto. E como o Alan e o Luiz falaram muito bem, o final ele fala, sois chamados para isto, assevera o apóstolo. A afirmativa simples indica que os discípulos leais foram convocados a sofrer o bem. A imagem que o Alan trouxe antes, né? Pega a sua cruz e siga-me. Ninguém acha que, eu vou dar a palavra para você já, Luiz, ninguém acha que o indivíduo vai fazer um trabalho monumental de esclarecimento da sociedade, será aplaudido e ganhará uma estátua. Em geral, ele vai ter gente contra ele batendo de frente. Eu entendo que todos nós, a começar por mim, precisamos melhorar o entendimento, a leitura, para entender o que está escrito. E aí, Luiz? O Alan estava comentando, e às vezes as pessoas podem pensar assim, né? Quer dizer, é preciso sofrer? Não é exatamente isso. É que no mundo que nós vivemos, é difícil você conseguir sem a cruz. Por uma razão muito simples, Geraldo. Às vezes as pessoas ficam preocupadas porque a casa espírita não está enchendo. E aí começam a falar sobre aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Aí você adapta o espiritismo para não ferir suscetibilidades. E o nosso negócio não é pura e simplesmente transmitir a doutrina. Se as pessoas não gostam de ouvir, é uma questão íntima, pessoal. É claro que nós não devemos ser monótonos, tudo aquilo que a gente conhece, que nós temos que ser dinâmicos, temos que preparar da melhor forma, mas o recado ativar, tem que ser dado. Ativar. É isso aí, porque tem muita gente que diz assim, nós precisamos encher o centro está vazio. Né? Aí começa a fazer espiritismo à moda da casa. Que aí você começa a fazer o que as pessoas gostam. Né? E se de repente as pessoas dizem assim, não, a gente só quer vir aqui para tomar o passe, não precisa palestra. Aí cancela a palestra. Entendeu? A casa espírita tem a função de educar. Então, nós temos que passar a mensagem da doutrina. É aquele exemplo que eu sempre cito, de uma pessoa que eu dei o livro, Os Mensageiros, para ela acordar. E ela é muito realmente inteligente, mas após a primeira lição, ela me devolveu e disse, você acha que eu vou ficar louca? Por quê? Porque a leitura da primeira lição, ela já entendeu. A mensagem do Cristo é muito clara. Pega a tua cruz e siga-me. Quando você estuda o Espiritismo, quando você faz uma palestra numa casa espírita, as pessoas são levadas a saber que vão começar a ter problema de consciência. Por quê? Porque elas fazem uma série de coisas que passarão a se preocupar quando tiverem consciência do que faz. Essa é a função de educar. E nós não podemos abrir mão disso. Geraldo, Luiz, o que o Luiz trouxe foi bom ele ressaltar e explicar um pouco mais aquilo que eu citei. Porque não é realmente gostar do sofrimento, não. É entender que o homem no mundo hoje vai passar por expiação e provas. Nós estamos nesse nível. Não é que a gente tem que gostar, é a realidade do espírito encarnado. Então, nós vamos passar. Então, o que eu não posso é espernear que nem criança birrenta quando eu estiver passando por essas provas e expiações. Porque eu vou passar. Então, se eu estou aqui encarnado, e é para isto que eu estou aqui encarnado, é também para passar por provas e expiações que eu estou aqui encarnado. O planeta que nós estamos hoje encarnados é de provas e expiações, ponto. Não tem vírgula férias, vírgula distrações, vírgula lazer. Se puder encaixar um pouquinho dessas coisas no meio, ótimo. Né, Luiz? Exato. Eu gosto muito de repetir uma experiência pessoal. Eu, quando tinha 7 anos, eu acordava às 4 horas da manhã para ir na chácara com um boião de 5 litros, trazer o leite. Quando chovia, eu ia de galocha, de capa, tomava cada tombo, mas o boião não derramava. Eu chegava em casa quase 6 horas, trazendo o leite para a empregada, que tinha também acordado às 4 e ficou acendendo o fogo, esquentar o leite. E aí ela esquentava o leite, nós tomávamos o café e pegávamos o ônibus das 7. Das 4 às 7, trabalhava para tomar café. Hoje, Geraldo, você pega o seu filho e diz assim: filho, pega o leite na geladeira. Ele vira para você e diz assim: tudo eu, tudo eu. É isso que nós não podemos permitir que aconteça. Não é tudo você. É. E precisamos fazê-lo entender que a coisa foi muito facilitada, mas ele tem que valorizar. Ou pior, né, Luiz? Fala assim: ai, só tem esse leite, mas eu não gosto desse pão. Esse pão está muito moreno, eu gosto de pão mais branquinho. Eu não acredito nisso. Mas, enfim, nós, inclusive, eu estava comentando com vocês, né, no começo, de um livro de um pesquisador, de um neurocientista inglês, onde ele fala que as novas gerações, de um modo geral, evidentemente, tem exceção para tudo, né, estão com QI mais baixo que a anterior, por várias razões. Uma delas. Pela primeira vez na história. E com mais um detalhe. Uma das razões é o grande tempo exposto a telas, né? Tanto de computador quanto de celular, sem aprender a desenvolver o cognitivo, sem aprender a desenvolver o espírito. É um monte de informes sem transformar em informação e transformação de si mesmo. Então, nós realmente temos que ficar atentos com as próximas gerações. Como nós podemos incentivar a formação desse espírito crítico? E Kardec, em todo o seu trabalho, ele queria espíritas críticos que desenvolvessem uma fé crítica, uma fé raciocinada, não era uma fé dogmatizada. Lembrando, né, Alan, que agora, essa semana, vai ser votado no nosso Supremo Tribunal a questão da generalidade de gênero, lá, né? Que é uma coisa importantíssima para as crianças saberem. E ontem eu ainda vi na televisão uma professora falando, muito interessante, que para essa juventude muito ligada na internet, nos celulares, é preciso você traçar limites com as palavras do exemplo. Tem que traçar limites, você dá o exemplo, você estabelecer as regras, envolvê-los em atividades domésticas, de tal modo que ele também tenha responsabilidade dentro do lar. Então, você vê que tudo converge para o mesmo ponto, né? Quando a gente fala da doutrina espírita, converge para um ponto central da evolução do ser humano. Muito bem, meus amigos, 9 horas e 59 minutos. Vamos passar agora para esse livro maravilhoso, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Bachutel. E confesso que essa parábola de hoje mexeu comigo. Eu já li umas 2 vezes. Às vezes eu me vejo como o protagonista aqui da situação, né? Você é avarento, não fala isso, não. É só uma forma de exaltar, né? Todos nós temos as nossas falhas, né? Mas é interessante como a gente se percebe ao longo da vida criando dependências de coisas materiais. E a gente precisa ter essa vigilância para não ser o protagonista dessa história que eu vou ler para vocês agora. A parábola é a parábola do avarento. Olhem só. As terras de um homem rico produziram muito fruto e ele discorria consigo. Que hei de fazer, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isto, derribarei os meus celeireiros e os construireis maiores, e aí guardarei toda a colheita e os meus bens, e direi à minha alma, tens muitos bens em depósito para longos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus disse-lhe, insensato, esta noite te exigirão a tua alma, e as coisas que ajuntastes, para quem serão? Assim é aquele que entesoura para si e não é rico para com Deus. Antes de passar a palavra para o Luiz e para o Alan, existem pequenos gestos que nós fazemos no dia a dia, pequenas palavras, pequenos atos falhos, que nós sinalizamos para onde está caminhando os nossos passos. E ao longo do dia, o exercício que eu mais faço é o exercício da espiritualidade, de você tentar ser o melhor, de dar o seu melhor, mas de repente você se sente atraído por essas coisas passageiras da vida, até que você é despertado, falando, não, peraí, não é por aqui, é por aqui. Então foi dessa maneira que eu quis destacar, que às vezes a gente se vê ligado a essa parábola, e agora eu passo ao Luiz. O ideal é o meio termo, né? E uma coisa que precisa ficar muito clara, e a parábola é muito clara nesse sentido, que ele menciona, você é rico para as coisas materiais e pobre para com Deus. Né? Então, nós temos que ser ricos para as coisas materiais e ricos para com Deus. A questão de celeiro é uma questão de prudência. Se você já sabe que vai aumentar a produção e a tua capacidade de armazenamento é limitada, você sabe que primeiro precisa aumentar a sua capacidade de armazenamento para não perder o que você vai colher. Isso é prudência, né? Agora, a questão de você se apegar ao material e se esquecer do espiritual, de novo, está totalmente ligado ao assunto de hoje, né? Você foi muito feliz no título, porque, de novo, é o material e o espiritual. E você vê que o entendimento dessas coisas era tão pobre que os faraós, eles se enterravam junto com as suas posses, que era para poder usar em espírito, né? Na outra vida, que eles desconheciam o que era. Eles imaginavam que na outra vida você continuava com esse corpo assumindo e consumindo as coisas materiais. Daí a preocupação, né? Levava às vezes até escravo junto, que é para ter alguém para servir. Né? Então, você veja que essa distância entre o material e o espiritual já não é de hoje, é de muitos séculos. Aí o que acontece? O material vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e o espiritual nem descoberto é. O espiritual começou conosco há 2000 anos atrás, quando Jesus tentou explicar o reino de Deus e contou a parábola do rico e do Lázaro. A única coisa que se sabia do plano espiritual era exatamente isso. Agora, hoje, e com Kardec, Kardec trouxe a informação desse espiritual. Mas como a ciência ela estava muito distante disso, em função do comportamento do religioso, né? Porque o religioso se portou, durante todo esse tempo, como um verdadeiro imbecil. Imagina, recentemente, é que a igreja se desculpou por ter condenado Galileu. Né? Quer dizer, então é muita estupidez. A religião, qualquer cientista tem que ter realmente esse conceito, porque ela agiu durante todos esses séculos como um estúpido. Quanta gente ela queimou como bruxo. E, naturalmente, ela criou no âmago dos cientistas, das pessoas inteligentes, das pessoas cultas, um repugno pelas coisas espirituais. Porque a ciência não conseguiu descobrir a diferença entre religião e Deus. A ciência confundiu. Em função da atitude da religião, ela confundiu Deus e religião, a mesma coisa. E se afastou disso. Que hoje, graças a Deus, ela está começando a enxergar. E sem sombra de dúvida, vai chegar lá. Então, nós, como espiritismo, estamos pegando uma coisa que é fruto de milênios de ignorância, de atraso. E nós temos que ter paciência. Porque você vê todos os cientistas que se aproximaram do espiritismo foi através da experiência. Raríssimos deles foi através da lógica, do intelecto. Mas a grande maioria foi através da experiência. Talvez o grande mérito, por exemplo, o Einstein. Eu não acredito e não soube nunca que o Einstein teve uma experiência com materialização. Mas o conceito dele de Deus é elevadíssimo. Então, ele se enquadraria naquele capítulo, aqueles bem-aventurados, os que não viram e creram. E é isso que a ciência vai ter que começar a enxergar. Não viu, mas acreditou pela lógica. Né? Outro dia eu vi falecer um grande desses cientistas, e ele falando das coisas espirituais, dos seus pais, coitado, não tem a mínima noção. Ele não sabia que a vida continua. Olha que tristeza isso. E não é que se ele tivesse tido contato com uma materialização, com o espírito, aquilo mudava. O Paulo mudou. O William Crookes mudou. O Lombroso mudou. Tudo quanto é cientista que participou dessas experiências físicas, mudaram, porque viram. E o grande ponto foi exatamente isso. A ciência que nós conhecemos é a ciência que não participou da investigação. E não tem mágica. Pode falar. E antes de passar a palavra para o Alan, Luiz, eu acrescentaria a sua frase. Você falou que a ciência deveria admitir outros componentes, o elemento espiritual, pela lógica. Pela lógica e pelas evidências. Hoje, a medicina ela é baseada em evidências. E o espiritismo é uma evidência. É só você se aproximar seriamente, se dedicar ao estudo, você vai descobrir muitas evidências. Então, eles admitiriam pela lógica e pelas evidências que a doutrina espírita é farta dessas evidências. Né? Faça uma Geraldo, Alan, depois do Alan, eu quero mostrar um livro e eu quero completar o que eu estou dizendo, mas pode falar, tá? Assim eu pego o livro. Agora vai para o Alan. Tá bom. O que acontece? Quando a gente lê a palavra avarento, a gente sempre subentende o rico que não compartilha, né? Mas existem várias riquezas, né? Tem a riqueza da saúde que você tem e não compartilha com aquele que não tem saúde. Tem a riqueza do conhecimento que você tem e não compartilha com aquele que tem menos conhecimento. Então, são várias as avarezas que a gente pode, desenvolver. A avareza do dinheiro, de não compartilhar, que é exemplificada aí no texto, na parábola, é um tipo só delas. Mas esse exemplo cabe para todos os avarentos, para todos aqueles que acumulam e não compartilham, acumulam e não aprendem a dividir. Sabe que eu sou empresário e eu sempre falo como empresário, que todo empresário ele tem que entender o tamanho que ele pode ter. Às vezes, a gente, como empresário, em alguns momentos fica guloso e quer tomar um mercado maior do que você consegue atender. Aí, em vez de você ganhar mais, você perde paciência, você perde seu tempo, você perde a sua vida por querer abraçar um tamanho maior do que você pode ter. É de A gente saúde, né? perde a saúde, perde tudo, perde a família, né? Em detrimento daquilo que você está querendo cobiçar, né? É uma outra forma de avareza. Então, nós temos que entender que no mundo a gente precisa de pouco, gente. De pouco. Mesmo porque quando a gente desencarnar, a gente não vai levar nada. O pouco que a gente precisa é para não causar problema para ninguém, né? Seria uma quantidade mínima para poder manter a vida organizada e de forma que não sobrecarregue os outros. Mas eu também não posso me acumular muitas coisas sem compartilhar, porque aí é um outro problema, né? Por exemplo, tinha um senhor que agora não me lembro o nome, também se eu lembrasse não era nem o caso de falar, ele tinha muito conhecimento do Espiritismo. Mas ele nunca se achava capaz de fazer uma palestra, de dar uma aula, ou mesmo de dividir a ideia com outra pessoa. Ele achava que ele não sabia. Então era uma falsa humildade dele. Ele falava: ah, eu não posso, eu não estou preparado ainda, sabe? É como se ele tivesse guardando para ele aquele conhecimento espírita e só ele fosse ser espírita depois desencarnado e ele fosse se bastar sozinho, né? A gente só pode evoluir para um planeta de regeneração quando todos os espíritos reencarnados, ou pelo menos quando a grande maioria dos espíritos reencarnados, regenerarem o coração. Então, não adianta eu regenerar o meu e guardar escondido dentro da minha casa um coração regenerado sem compartilhar. Não existe esse comportamento. Então, eu acho que essa parábola é bem abrangente quando a gente sai da casa apenas do dinheiro e vai para outras áreas que a gente pode acumular e sem dividir. Luiz, Brilhante raciocínio, Alain. Brilhante. Ô, Geraldo, eu queria mostrar esse livro aqui, ó. Elo de amor. Elo de Amor, dessa personagem aqui, Não dá Isabel para ver, né? Salomão. Isabel Salomão. Ela era uma médium de Belo Horizonte, e lá onde ela morava, os médicos a conheciam. E houve um episódio que a criança estava sendo estrangulada com cordão umbilical e ela mandou a pessoa ir com o médico examinou e disse assim: não, não tá, tá tudo em ordem, porque não conseguia detectar pelos aparelhos. Aí a grávida voltou de novo, ela disse assim: manda ele fazer urgente, porque tá. E aí o médico não nem examinou. Abriu e viu que o cordão umbilical estava enforcando a criança. Aprendeu a respeitar aquela médium. Então, os médicos em Minas já conheciam a médium e tinham o conceito de que realmente a mediunidade dela era muito intensa e raramente falhava. Então, é isso que eu te digo. A partir do momento que esse conluio se estabelece, a coisa fica uma maravilha. É isso. Ô, aí. Luiz, repete o nome. Oi? Do livro que eu vou colocar aqui para as pessoas. Elo de Amor. Elo de Amor. Isabel Salomão, né? Isabel Salomão. É grande. Olha a grossura dele. É um excelente livro. Excelente. Muito bem. 10 horas e 15 minutos. Já estamos até avançando na hora aqui. Vamos começar agora o livro A Gênese, que é o livro principal e que a gente bola umas perguntas exatamente para despertar em todos vocês o interesse pelo estudo, ouvir as opiniões do Luiz e do Alan, né? E escrevi assim: os parágrafos que abordaremos hoje nos levam a mergulhar no universo que nos envolve, ensaiando a compreensão dos elementos básicos que movimentam os astros e definem seus destinos pelo universo. Elementos ainda pouco compreendidos pela humanidade, mas perceptíveis quando nossos olhares vão além da materialidade onde o espírito está inserido nos planos da vida biológica. E hoje nós vamos abordar esses outros parágrafos. E o Luiz até fez a sugestão de todos os ouvintes lerem a introdução inteiramente da Gênesis, para que hoje ficasse melhor a nossa conversa. E eu já começo perguntando ao Luiz, primeiro fazendo uma colocação e depois fazendo uma pergunta. Quem convive nesse meio científico, eu frequentemente frequento os congressos médicos, a gente vê que o mundo acadêmico estruturou as suas investigações em inúmeras evidências científicas. E, dessa maneira, eles são aceitos por toda a humanidade. Viu-se que o trabalho que a ciência faz é um trabalho maravilhoso, espetacular, de alcance mundial, solucionando muitos dos problemas humanos. Aí eu pergunto ao Luiz, em sua opinião, por que o homem da ciência ainda não valoriza a possibilidade do princípio espiritual? Geraldo, isso aí em função do histórico. Ao longo dos séculos, a ciência veio batendo de frente com a religião. Por quê? Porque a religião, ela se metia no campo da ciência, falando da coisa material que ela desconhecia. A religião, ela desvendou o mundo espiritual. Agora, de astronomia, de geologia, ela não entendia nada. E ela se baseava na Bíblia, que é um livro da história do povo judeu, para questionar coisas que a ciência já tinha verificado pela forma adequada, que é da experimentação, que aquilo lá era uma realidade. Então, você imagina quando um Galileu ele coloca que a Terra não era o centro do universo, porque ele se deparou com a verdade, com a verificação. E a ciência, então, o condenou e usou o seu livro, que era considerado sagrado, para que ele, com a mão em cima, se arrependesse do que tinha dito. Então, Geraldo, é você, com um absurdo, você derrubar uma coisa lógica, provada e verificada. Então, quem assiste isso e não tem consciência, pensa assim: a religião ganhou, né? A ciência perdeu. Mas, para aqueles que entendem da ciência, criaram aí, com relação à religião, uma coisa a ser eliminada. Porque aquilo é um atraso para a humanidade. E eu, então, vou fazer um link com os dias de hoje. Às vezes você faz dentro de uma casa espírita alguma coisa que não é adequada e provoca nas pessoas uma desilusão. Então, por exemplo, você tem lá um médium que diz que vai começar a trazer mensagem do mundo espiritual. Mas você vê que aquilo ali não tem muita procedência, não tem muita confiabilidade. Então, você, na casa espírita, não pode permitir que essa pessoa fique dando conselhos e fique atendendo pessoas, propagando mistério e desinformação. Por quê? Porque quando a pessoa constatar que aquilo ali não representava a realidade, ela vai dizer assim: o espiritismo é essa porcaria aqui, ó. Você vai estar fazendo um desserviço ao espiritismo. Não se trata de critério doutrinário, de capricho, de querer que tudo seja de acordo com Allan Kardec. Não se trata disso. Se trata de preservar o aspecto principal da doutrina, que é a verdade e a racionalidade da doutrina. Então, aquilo que acontece na casa espírita tem um reflexo sobre o espiritismo na região que aquela casa espírita está situada. Porque as pessoas não sabem discernir a diferença entre o movimento espírita e o espiritismo. Elas não têm ainda esse conhecimento. Então, você vai estar prejudicando uma coisa. Eu tenho um exemplo de um grande cientista, né? Eu vou lembrar o nome dele, ele consultando um médium lá, ele recebeu uma mensagem do irmão, Charles Richer. Ele recebeu uma mensagem de um irmão, e ele cita no livro dele que o que o médium falou e o que era folclore. E aquilo ficou. E ele está difundindo que o espiritismo é aquilo ali. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com a história da religião, o impacto que sofreu na ciência e aquilo que nós praticamos na casa espírita. É isso aí, Geraldo. Sou muito feliz do Luiz. E você, Alain, com trânsito em alguns meios científicos, mais da área da psicanálise, eu pergunto a você, diante dessa barreira que o Luiz descreveu, como sensibilizar a comunidade científica sobre a realidade do princípio espiritual? O material espírita que dispomos é suficiente para impactar a ciência? O material espírita que nós expomos é suficiente para impactar o mundo, Geraldo, não só a ciência. Acontece que esse material só pode impactar se ele sair do livro e for para dentro do conhecimento, ou da pesquisa, ou da crítica das pessoas, né? Eu, às vezes, escuto uma pessoa falar assim: eu não gosto de, sei lá, de quiabo. Vamos falar uma abobrinha qualquer aqui. Eu não gosto de quiabo. Você já comeu quiabo? Não, eu nunca comi quiabo. Ou comeu uma vez, e às vezes a pessoa que fez daquele comeu, fez de um jeito não correto e ficou horrível. Mas se você pegar um quiabo, fizer ele fritinho, misturar com um franguinho gostoso, meu Deus do céu, é uma delícia. Então, o que acontece? A pessoa fala que ela não concorda com o espiritismo porque ela acha que o espiritismo é um quiabo, né? Então ela fala assim: não, eu não gosto, porque várias pessoas já falaram para mim que não gostam, eu também não gosto. Você já experimentou? E você só vai experimentar se realmente você passar por essa pesquisa, por esse estudo, né? A fé espírita é uma fé raciocinada, não é uma fé dogmatizada, né? E aí, a vida da gente de pesquisa, de estudo, é tão interessante, né? Nessa semana caiu na minha mão um livro que eu comecei a ler essa semana. Olha aqui, ó. Deixa eu pôr certinho aqui. É A Formação do Espírito Científico de Bachelard. Bachelard é um super filósofo que dava aula em Sorbonne. Ele é um cara que está na base de formação dos principais filósofos. Ele morreu, acho que em 40, 45, uma coisa assim. Mas ele está na estrutura da formação dos filósofos dessa década aí, de 30 para frente. Aí. É um cara extremamente profundo nas suas reflexões. E o que ele fala nesse livro? Justamente da formação do pensamento do cientista. E aí, interessantemente, olha que eu vou ler para vocês aqui só rapidamente. Ele começa assim, né? A noção do obstáculo epistemológico, né? Porque existe um obstáculo da formação cultural do cientista. Aí ele fala o primeiro obstáculo, a experiência primeira, como que é a vida dele, onde ele nasceu, qual o contexto que ele nasceu, já é um obstáculo. O conhecimento geral como obstáculo ao conhecimento científico. A pessoa, às vezes, tem um conhecimento tão amplo, superficialmente, de tanta coisa, que ele não consegue ir profundo dentro de um estudo científico, porque ele cria preconceitos e ele não avança, porque aquilo não é assim que ele aprendeu, não tem como. Exemplo de obstáculo verbal, o conhecimento unitário e pragmático como obstáculo ao conhecimento científico, o obstáculo substancialista, psicanálise do realista, o obstáculo animista, o mito da digestão. Ele vai num profundo... Eu li só um capítulo, eu tô sedento por ler o resto, porque... Eu falei, meu Deus do céu, eu não sabia que alguém tinha escrito, e alguém de tanta capacidade, né? Um professor de Sorbonne, um filósofo professor de Sorbonne. Então, quando a gente pega um conteúdo desse, né? E a gente imagina, será possível que existe no mundo que a gente possa convencer o mundo científico? Não, não tem nada que a gente possa convencer, ninguém. Só é possível que uma pessoa se convença se ela quiser ser convencida. Se eu falar que para uma pessoa que o Luiz está vestido de verde, o Geraldo de azul e eu de laranja, e a pessoa não quiser ver que nós estamos exatamente nas cores diferentes dessa, não vai ver. Ela vai ver o que ela se convencer de ver. Não tem como a gente mudar o ponto de vista de alguém. Tem como a gente dar ferramentas, elementos, pensamentos para a pessoa, se tiver boa vontade, mudar o próprio pensamento. Então, material tem, Geraldo. Alan, depois que você lê isso daí, empresta para mim isso. Luiz. Amanhã... Essa pessoa que o Alan falou vai discutir com outra que viu o programa e vai dizer: o Luiz estava de azul, o Geraldo estava de amarelo. Vai discutir, senão o Alan falou. Perfeita. A imagem ficou muito boa, né? E dando sequência nas perguntas, eu pergunto ao Luiz: vamos imaginar que amanhã a ciência começasse a admitir o elemento espiritual. E a pergunta que eu faço ao Luiz: o que a ciência ganharia ao admitir o princípio espiritual? Ganharia amplitude, porque ela está envolvida em milhares de problemas que o princípio espiritual está totalmente, está de cabeça. Só para você ter uma ideia de proporção, a massa do universo, segundo a ciência, tá? Não é segundo o Luiz, não. A massa do universo, ela corresponde da matéria que nós conhecemos, 5%. E a ciência também constatou que 70% é energia escura, não é matéria. Ela não sabe o que é. E os outros 20% e poucos% é matéria escura, que ela também não sabe o que é. Não é igual à matéria, não é matéria. Ou seja, o elemento espiritual, a ciência já constatou. Já é ciência. Ela só não sabe o que é. Então, Geraldo, eu diria o seguinte, deixa a ciência avançar. À medida que ela vai avançando, ela vai descortinando, e isso que o Espiritismo já viu. Muito bom, Luiz. Brilhante nessa colocação. Eu faço a pergunta inversa para o Alan. Se ocorresse no futuro essa aproximação de maneira mais forte, mais clara, mais maior amplitude, o Espiritismo ganharia os recursos da ciência? Olha, Geraldo, eu falo para você o seguinte. Se a ciência, vamos deixar claro, do jeito que ela é hoje compreendida, nesse modelo cartesiano, nesse modelo materialista, né? Eu acho que o Espiritismo não ganharia muita coisa. Por quê? Porque, na realidade, a ciência de hoje, de um modo geral, ela quer o quê? Ela deseja provar o que é palpável, o que é comprovável de verificação em laboratório. Nesse modelo, não acho que ajudaria muito. Mas o cientista deveria, aberto de outra maneira para pesquisa científica. O que seria ciência, né? Vamos definir um pouco isso. Ciência, como que o Espiritismo fala, que é baseado na ciência, né? Mas qual ciência que ele fala? Busca do conhecimento. Então, nesta busca do conhecimento, quando nós nos empreendemos no estudo espírita, nós buscamos o conhecimento. A gente vai desenvolvendo outros pontos de vista, nós vamos fazendo a crítica de várias maneiras para poder chegar numa fé raciocinada. Quando o cientista estiver disposto a encarar a razão face a face, né? Como diria o... Como que é o nome dele? Kardec? Aí... E Kardec mesmo falava assim, na dúvida, fique com a ciência. Não porque a ciência está certa, porque a ciência um dia vai chegar nos mesmos conhecimentos. Então, se você tem dúvida, fica com a ciência. Deixa ela, que um dia ela vai chegar. Porque o dia, vou usar aqui a frase do Luiz aqui, ó, o dia que a ciência se abrir para o mundo espiritual, o dia que o cientista tiver a convicção que a vida imortal é de um espírito, não de um corpo físico, nós vamos dar saltos de progresso evolutivo. Mas eu acredito que eu vou precisar de algumas encarnações para ver isso. Não vai ser amanhã, né? Não vai ser amanhã, não. Luiz, pode falar. E nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes os espíritas estão abordando muito esse negócio da física quântica, que não tem nada a ver, tá? Então, em termos de física quântica, eu sempre tenho cuidado de encaminhar lá para o Enlipe, para o meu amigo Alexandre, para ver o que ele fala. Entendeu? Porque perfeito. Nós não temos o conhecimento científico sobre. E aí, daqui a pouco, nós estamos misturando estação. E querem colocar numa bacia só, né? Não é a mesma bacia. São áreas do conhecimento extremamente divergentes. A gente tem que tomar cuidado em falar assim, não, a física quântica prova isso. Mas o que é física quântica? Você entende de física quântica? Então, calma, não mistura esses canais aí, não, que é uma anticiência. Aquela vez que nós estivemos no Enlipe, eu, o Alan e você, Luiz, conhecemos o Alexandre, né? Isso. Altamente qualificado, se não me engano, ele é físico, né? Formado na Unicamp, com mestrado na USP e doutorado em Los Angeles, alguma coisa assim. Ele é físico. Capacitado. Ele é físico, altamente qualificado, humilde em extremo. E ele, inclusive, fez há pouco tempo um trabalho de correção do nosso Hernani Guimarães, que publicou algumas coisas sobre física quântica e ele corrigiu, né? Inclusive, eu tive a oportunidade de uma espírita que segue o vademécum, ela falando sobre física quântica, e ela é física, né? Eu percebi que certos conceitos que ela tinha não eram conceitos fundamentados, eu coloquei-os em contato e recomendei a ela que fizesse contato com Alexandre, fiz o contato com Alexandre, pedi atenção. Ele passou, então, a corrigir aqueles pontos de vista que ela divulgava como espiritismo e estava errado. Isso aí. Na sequência aqui, Luiz, nessa própria introdução, Kardec escreveu em 1868. O material do livro A Gênese estava pronto há alguns anos, mas o momento de publicá-los não tinha chegado ainda. Era necessário que as ideias constitutivas de sua base tivessem chegado à maturidade. Qual foi o sentido dessa colocação, dessa frase do Kardec, que fique bem claro por que ele retardou um pouco a chegada do livro A Gênese? Na semana passada, nós falamos alguma coisa sobre a Revista Espírita, né? E a gente sabe que a Revista Espírita Kardec usou como um laboratório. Então, tem muita coisa da Gênese que o Kardec chegou à conclusão na Revista Espírita. Só que o mundo científico não tinha nem conhecido ainda o Livro dos Espíritos. Nós já explicamos que a Revista Espírita ela começou junto com o Livro dos Espíritos. Kardec, no primeiro mês de janeiro de 1958, publicou a Revista Espírita. Então, quer dizer, o Livro dos Espíritos nem tinha chegado ao conhecimento do público, junto ele soltou a Revista Espírita. Então, muita conclusão que ele chegou aí não estava ainda no momento de ser publicada, porque o público ainda não tinha digerido a base do Espiritismo, que era o Livro dos Espíritos. Então, depois do Livro dos Espíritos, depois do Pentateuco Espírita, surge a Revista do Espírita, surge a Gênese, por último, né? Explicando tudo aquilo que ela abrange e embasando em tudo aquilo que veio antes dela. Dando carona nessa explicação do Luiz, você entende, qual que é a sua opinião, você entende que o Kardec, ao fazer essa obra monumental da codificação kardeciana, passava pela cabeça dele, ele tinha a intenção de que aquilo fosse aceito pela ciência, ele queria sensibilizar os cientistas da época, eu acho que existia esse pensamento na obra de Kardec? Acredito que sim, Geraldo. Mesmo porque, naquele momento, o mundo, e principalmente a França, era o centro do mundo, né? E entre aspas, né, as verdades do mundo eram ali experimentadas, né? Então, os grupos, existia a Academia Francesa de Ciências, a inglesa, que era muito famosa, né? Todas essas, esses cientistas, eles tinham quase que a aura de gênios superdotados, né? Tinha passado a Revolução Francesa, estava ali naquele começo, né? Passado não, estava nos primórdios, né, dos seus passos. As pessoas estavam questionando muito a verdade dogmatizada da religião, e tudo que vinha contrariando os então pressupostos católicos e protestantes da época, né? Tudo que viria de encontro àqueles textos religiosos, se não tivesse uma base científica, ela não tinha muita razão de ser. Então, eu acredito que Kardec dá esse viés e busca bastante esse conhecimento e busca dar muitos elementos de estudo, né? Ele abre no Livro dos Espíritos, mesmo na Revista Espírita, em outras obras, que isso deveria ser estudado posteriormente, que naquele momento ainda não tinha elementos suficientes para aquilo. Então, eu acho que sim, Kardec, vamos deixar claro, não só Kardec, a espiritualidade que trabalhava com Kardec, que o inspirava também, evidentemente, primeiramente até, queria sim, né, dar esse outro, esse contraponto e dar essa, esse viés científico para não se tornar uma religião. Não era a intenção de Kardec ou dos espíritos que o espiritismo fosse uma religião. Era para ser um ramo da ciência, era para ser um ramo do conhecimento humano, da ciência humanista. Então, era para ela estar no seio de todas as religiões. Então, sim, o viés científico foi uma das, dos grandes vieses que a doutrina, na, na sua codificação, buscou se afirmar. Interessante só, isso. Geraldo, só lembrando, para a religião, Deus levou 1.850 anos para falar sobre o mundo espiritual. Né? Imagina a paciência. Porque uma coisa depende da outra. Entendeu? Isso. Não haveria compreensão se as ciências não tivessem evoluído. Bom, e quando a gente começa estudar outro espírito, é natural que algumas pessoas se aproximem da gente e façam algumas perguntas assim. Existem três aspectos destacados na, na codificação do Kardec, na doutrina espírita, que é ciência, filosofia e religião. Pergunta a você, Luiz, esses três aspectos estão desenvolvidos de maneira equivalente dentro da doutrina espírita? Algum desses aspectos carece de maior estudo e aprofundamento? Eu pergunto isso porque tem a obra de Kardec e tem vários trabalhos que foram agregados moralmente à doutrina espírita. Chico Xavier, Divaldo Franco, Ivone Pereira, Ernesto Bozano, etc. Então, eu pergunto, esses três aspectos estão igualmente desenvolvidos na doutrina espírita ou algum deles carece de um aprofundamento? Ô, Geraldo, sobre o aspecto universal, você tem um ângulo, né? Que eu diria que o aspecto religioso foi muito mais rápido, né? E é muito mais acelerado. Sobre o aspecto regional, você tem casas espíritas que se adequam mais ao aspecto filosófico, mais religioso, mais científico. Assim como autores, você tem um Hernani Guimarães, você tem uma Sueli Caldas Schubert, você tem um Caibá Schutil, né? Então, você observa que em todos os aspectos ele está caminhando. Agora, regionalmente, em cada área, tem um que ele vai mais rápido, tem outro que vai mais lento, né? Agora, nós não podemos perder o aspecto universal da doutrina, né? Então, temos que nos inteirar sobre o aspecto universal e trazer para o regional aquilo que o regional está carente. Tá bom? Muito bom. Esclarecedor. Ah, já que estamos falando de um pouco de ciência, você pode fazer alguns apontamentos sobre o aspecto científico do espiritismo? Rapaz, eu acho que é um dos lados que eu mais gosto, né? Eu sempre busquei o estudo da ciência espírita, né? A gente tem que deixar claro aqui que aqui nós não estamos em momento algum fazendo crítica à tida ciência tradicional, vamos deixar claro. E deixar claro também que o espiritismo, ele não bate de frente com nenhuma das ciências. Ao contrário, ele é uma linha científica que não é para se confundir com as ciências que tem por aí. Por isso, esse alerta do Luiz, e bem lembrado, que física quântica é um ramo do conhecimento, espiritismo é outra coisa completamente diferente. Nós temos que entender que são complementares e não competidoras, né? Mas elas não se explicam uma pela outra. são ramos distintos do conhecimento, né? É, Kardec, inclusive, chama muita atenção para essa distinção, né? Em muitos textos, ele, por exemplo, se pega na introdução do Livro dos Espíritos, ele argumenta assim com muita segurança. E é da alçada, o Espiritismo é da alçada da ciência, não é da alçada da ciência. Ele deixa claro isso, da ciência acadêmica, né? Por outro lado, ele também coloca na Gênesis, que é o livro que nós estamos estudando, né? Nós vamos encontrar em algum capítulo para frente, a complementaridade do Espiritismo e dessas ciências, né? O Espiritismo e a ciência, elas se completam de forma recíproca, são as palavras de Kardec do lado científico do Espiritismo, né? E, por exemplo, quer método científico mais bem utilizado que a investigação do espiritual por Kardec? Quer método mais bem utilizado dentro do modelo científico que o utilizado para a compilação da codificação? Por exemplo, nós vamos falar mais claramente disso, acredito, no programa da semana que vem, mas nessa introdução que nós estamos aqui estudando, Kardec deixa claro, nós vamos falar melhor na semana que vem, que o Espiritismo ele se fez através de perguntas que Kardec dirigia através de carta a milhares de centros espíritas já existentes naquela época, para que estes centros fizessem estas perguntas aos espíritos que estavam ali convivendo com aquele grupo, e somente as respostas que foram de uma generalidade concordante que ele fez constar das obras espíritas. Ou seja, ele executou com primazia o modelo científico que era aceito naquela época. Coisa que, após Kardec, nós não fazemos também. Então, eu acho que nós fomos muito mais ciência enquanto Kardec estava na frente do trabalho do que somos hoje. E que deveríamos, e temos muito material que a gente hoje consegue através da mediunidade, já publicado em milhares e milhares de livros, muito material para uma pesquisa séria científica. Os efeitos de cura, as materializações, quantas coisas explicariam através dessa pesquisa. Então, são infinitos os processos, mas há de se voltar a fazer a ciência que Kardec fazia. Luiz. Aliás, eu tenho uma sugestão, né? Porque quando eu elaborei as apostilas que estão no Vademécum, foi justamente com essa intenção. Eu juntei num só lugar as várias informações espalhadas nos volumes para que as pessoas estudassem. Você tem, por exemplo, a psicometria, você tem a xenoglossia, você tem finados, você tem lá fluidoterapia. Então, você tem vários assuntos que no Centro Espírita você pode estudar a apostila e formar a sua opinião sobre o assunto. Você fornece o material, né? É, exatamente, é o critério que Kardec usou. Pega o que existe, estuda, racionaliza e conclui. Perfeito. Luiz, no quarto parágrafo da introdução, Kardec faz uma sinalização que é interessante explicar para todos nós, né? Ele fala assim que a obra, a Gênese, entre outras milhares de coisas, diria qual é o papel dos espíritos na doutrina espírita e qual o papel dos homens nesse contexto. Então, pergunto a você, qual o papel dos espíritos no espiritismo e o papel do homem nesse contexto? Ô, Geraldo, normalmente uma tese surge a partir de uma teoria, né? Então, por exemplo, a existência dos buracos negros, ela foi concebida em 1930 e foi descoberta pela pesquisa em 1960. Então, normalmente elas surgem assim. E o espiritismo surgiu diferente. Kardec deixa muito claro que foi iniciativa dos espíritos. Os espíritos tomaram a iniciativa, mas o trabalho de elaboração foi do ser humano, dos homens. Foram os homens que tomaram a informação e construíram, através do Livro dos Espíritos, através do método de generalidade e concordância, construíram a teoria. Então, a doutrina espírita, ela talvez tenha sido uma das únicas ciências que, a partir da prática, montou a teoria. Entendeu? Então, por aquilo que os espíritos trouxeram, e que Kardec nem suspeitava, Kardec não tinha o mínimo pensamento formado, um preconceito sobre aquilo. Aquilo veio dos espíritos, e Kardec foi constatar. Aí, então, ele formou a doutrina dos espíritos. Então, é um trabalho mútuo. Não é que os espíritos deram as coisas prontas. Ele explica que, a respeito da progressividade dos ensinos, o espírito não ditou isso através de uma casa espírita lá, ou a coisa completa. Ele ditou uma parte da informação. A outra parte da informação, Kardec buscou em outro lugar. Quando ele viu a informação do outro lugar, ele linkou com a primeira informação e formou. Então, houve um trabalho danado, quer dizer. Então, a compreensão sobre o assunto foi muito ampla. Eu senti, Geraldo, isso na prática, quando eu estava lendo um livro do Gabriel Delany e li junto um livro da Ivone Pereira. Aí, em formação dos dois livros, eu compreendi que, quando, por exemplo, nós entramos num bar, nós sentimos a vibração daquele ambiente através do corpo espiritual. A gente detecta e aquilo acusa uma reação. Quando a gente continua entrando no bar de forma frequente, o nosso perispírito vai se acostumando com a vibração e daqui a pouco não acusa mais. Entendeu? Então, através dessa informação vinda de vários pontos, é que ele montou a doutrina espírita. É isso aí, Geraldo. Muito bom. Nós temos a experiência espírita aqui do Brasil. Vivemos no Brasil, então nós temos um contato com os brasileiros. A gente pode até ler alguma coisa de fora, mas, aliás, em Portugal o espiritismo é muito forte também. Vamos falar de Brasil aqui. Vemos hoje o espiritismo no Brasil é mais conhecido e divulgado pelo seu aspecto religioso, nem tanto filosófico, nem tanto científico. Bom, tem vários aspectos aí, né, Geraldo? Um principal, eu acredito, é o nosso querido Chico, né? O Chico, ele teve um trabalho ímpar na codificação, trazendo para nós obras que a gente comenta toda semana aqui, as obras de Emmanuel, as obras de André Luiz, e por aí vai. Ele trouxe mais de 500 obras aí. Então, esse trabalho aí não tem nem que falar, né? E foi muito bem feito, muito bem orientado, de forma muito científica, crítico, né? Procurava traduzir os textos, ele procurava que mais pessoas analisassem os conteúdos. Ele foi muito criticado durante a encarnação pelas suas psicografias. A FEB, por exemplo, não queria que ele publicasse os livros de André Luiz, né? Demorou para publicar os livros de André Luiz e por aí vai. Por quê? Porque eles queriam garantir um aspecto realmente científico, né? Um aspecto que fosse ilibado, né? Na questão técnica científica. Mas Chico, como pessoa, era extremamente religioso. Ele tinha um amigo padre lá na sua cidade natal, que ele era todo respeitoso do padre. Ele tinha aquele jeito dele todo puro, né? Que era um verdadeiro vamos usar o termo católico, santo encarnado, né? Então, tudo isso deu um ar religioso, principalmente pela figura do Chico, né? Não pelos textos que nós trazemos através do Chico, mas pelo comportamento do Chico. E o que acontece? Até o Chico, mais ou menos grosseiramente falando, todo mundo que se debruçava ao estudo do Espiritismo, ou melhor, vamos lá, todo mundo que vinha para o Espiritismo vinha pelo estudo, vinha pelo profundo trabalho de investigação dos textos. A partir do Chico, começou a vir para o Espiritismo muita gente que não era afeita ao estudo. Tinha no Chico um santo encarnado, tinha nele a pessoa que só de olhar o curava. Então, parou de ter aquele espírito científico de uma ciência espírita e passou a ter uma conotação muito mais para o lado religioso, para o lado de seguidores, né? Começaram a ter seguidores do Chico, tem lá um secto de pessoas em volta do Chico, que começou a ter o Espiritismo como algo religioso. E olha que interessante, a falta do estudo sério dos textos de Kardec criaram os fanáticos por Chico Xavier. E isso é um grave problema no Espiritismo, porque o Espiritismo não é Kardec e o Espiritismo não é Chico Xavier. Eles foram ferramentas para o Espiritismo. Inclusive, Kardec deixava isso claro e Chico deixava isso claro, né? Só que com aquela aura que Chico tinha de puro, né? de um ser humano especial, acabou criando um monte de seguidores, principalmente quando ele conseguia consolar pessoas, mães, pais, que ficavam, que os filhos haviam falecido e tudo mais. E os últimos, acredito que 200 livros do Chico, foram mensagens de consolação a uma série de pessoas que o procuraram. Isso deu uma conotação bem pouco científica. Se a gente tem nos 100 primeiros livros do Chico um profundo cabedal de conhecimento científico e de estudo, que vão levar anos para aprender tudo que está ali, nós temos nas obras posteriores, e foram um número bem grande, muita obra para conforto e consolação, dando esse aspecto religioso. Muito bom, muito bom. E são 10 horas e 57, vou fazer a última pergunta para você, depois eu faço a última pergunta para o Alan. Esse público que nos ouve, se os pais, pai e mãe, chegasse a você e perguntasse: Luiz, que conselho você me dá para fazer uma educação espírita com os meus filhos? Que orientação você daria, Luiz? Que educasse à luz do Espiritismo. Né? Então, na realidade, o Jesus foi muito claro. A função do consolador é consolar e esclarecer. Você não pode consolar quem não está esclarecido. Agora, por outro lado, você não adianta querer ficar consolando alguém que já está consolado, que não precisa de consolação. A pessoa precisa de raciocínio, de conhecimento. Então, por exemplo, a Boa Nova, né, está lançando aí aqueles livros do Maurício de Souza, que é fantástico, é sobre reencarnação, né, toda a doutrina espírita está em gibi. Né? Então, eu diria o seguinte, que as famílias buscassem esse material para passar aos seus filhos. Aos jovens, criar o hábito de leitura, porque nós temos dois problemas aí, né? Não se trata de não ler livros espíritas, trata-se do hábito de leitura que as pessoas não têm. Então, o Brasil, nesse ponto, nós precisamos primeiro cuidar do hábito de leitura, né? Então, como é que você faz isso se você não tem o hábito? Né? Então, você nem sabe o que vem primeiro. Então, você tem que criar o hábito de leitura. Isso é primordial. E com relação aos livros espíritas, eles podem servir, inclusive, também para a criação do hábito. Porque nós temos obras interessantíssimas, aquela que é toda a sequência do Paulo Estevão, que a pessoa, se começar a ler, ela vai adquirir gosto pela leitura, porque é uma leitura interessante, e ela vai se acostumar a ler. Muito bom. Olá, como última pergunta, quando a gente sai do Brasil e você conhece outras culturas, outros povos, você vê que o brasileiro é bastante diferente do inglês, bastante diferente do espanhol, bastante diferente do americano. Então, pergunto a você, esse tipo brasileiro, esse aspecto brasileiro caloroso, bastante emocional, você entende que o brasileiro, alguns aspectos da sua cultura e da sua história, está mais propenso a assimilar o espiritismo que um outro povo, por exemplo, que um inglês, que um russo? Brasileiro, por essa história, por essa cultura dele, está mais encaixado com o que a doutrina espírita propõe? Não sei não, Geraldo. Eu penso assim, o brasileiro é mais místico, né? Então, há de se aceitar de forma mais fácil, talvez, a reencarnação, há de se aceitar de forma mais fácil a existência do mundo espiritual. Agora, os pressupostos espíritas, a filosofia espírita, aproveitando o gancho que o Luiz acabou de falar, que não só o brasileiro, o jovem, hoje a nível mundial, está lendo bem menos, mas o brasileiro que está em questão na sua pergunta, né, como ele lê muito menos, eu acho muito mais difícil uma pesquisa séria dentro do espiritismo aqui no Brasil. Mas vai certamente, e já é, né, já há muito mais espíritas aqui, por quê? Porque o brasileiro é muito místico, muito afeito ao mundo mais... como que eu posso falar o termo aqui? O mundo lúdico. Mais... Lúdico, isso, beleza. É lúdico. E aí, esse mundo lúdico, entra bem o espiritismo, né? Porque ele fala assim, não, porque o espírito me falou isso, não, porque o médium me falou isso. Da mesma forma que aqui tem todas as outras doutrinas espiritualistas muito divulgadas, muito difundidas. Por quê? Porque o povo brasileiro, ele é um povo de muito mais fé. Talvez por isso que Humberto de Campos, junto com Chico também, nos fala que o Brasil seria o coração do mundo, a pátria do evangelho. Eu acho que aqui a gente acolhe o evangelho. Agora, transformar esse acolhimento do evangelho em transformação social, em comportamento eficaz e efetivo num povo que poderíamos aí um dia ser o exemplo do mundo, né, de pátria do evangelho, eu acho que ainda está longe disso acontecer, Geraldo. Excelente, eu achei brilhante as respostas de vocês, realmente foram históricas, eu acho que todos nós ganhamos com isso. Luiz, 11 horas e 3 minutos, suas últimas palavras, Luiz. Na quarta-feira, eu estarei fazendo uma live da Seara Espírita Renascer. Então, se você for lá no site da Seara Espírita Renascer, você pode sintonizar conosco às 8 horas da noite. Tá? Um grande abraço a todos e, mais uma vez, muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Excelente. Alan, suas últimas palavras. Queria agradecer a todo mundo que esteve conosco hoje, todos aqueles que vão nos ouvir durante a semana, porque lembrem que esse vídeo fica gravado lá no YouTube, e se você quiser, você pode ouvir outra vez, você pode deixar sua pergunta, você pode deixar seu comentário, você pode usar o nosso Facebook, União Rádio Web, para deixar sua colocação, seu recado. né? A gente está aí hoje numa grande rede espírita, aí são muitos os ligados conosco, né? Eu queria agradecer, eu não vou falar em nome de todo mundo, mas muitos amigos que tiveram presentes aqui, eu vou falar só o nome, é o Paulo Serafim, que eu estou com saudade de você, Paulão, a gente deu muita aula junto lá na União Espírita, e mais todos os nossos amigos, parentes, que, nossa senhora, só temos a agradecer. Um ótimo domingo a todos. Excelente, eu também agradeço a todos vocês que prestigiaram esse nosso trabalho. A gente continue sempre assim, aos domingos, criando essa atmosfera muito favorável a todos nós, para a nossa família, para os nossos espíritos, né? Então, agradecemos a Deus, aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem.